dirá teu pensamento tão longe de mim distante? Onde irá teu pensamento? Quisera saber agora. Quisera saber agora se esqueceste, se esqueceste, se esqueceste o juramento. Quem sabe se és constante, se ainda é meu teu pensamento. Minha alma toda devora é da saudade agro tormento. Agro Tormento.